pensar mais em mim. Ana Clara e Rafael, do Antônio Vitor, Alma Transparente. Essa música foi gravada com grande sucesso pelo Chico Rei Paraná, com a participação do Leonardo, e agora regravado pela Ana Clara e o Rafael, né? A minha ouvinte, Carmen de Jesus Pereira, de Rio de Contas, na Bahia, ela ouve o nosso programa e está sempre em contato comigo também pelo Facebook, é minha amiga de Facebook, né? E outro dia ela me passou, semana passada, porque aqui é o seguinte, o nosso programa é gravado, então, quando você me faz um pedido, eu demoro cerca de 10 dias para atender. Se você tiver um aniversário com data marcada, você passa antes, né? Porque foi em cima da bucha, não tem jeito, tá bom? Mas a Carmen de Jesus Pereira pediu e vai ouvir. Amado Batista, Desejo e Segredo. Uma volta em sua vida eu dei, mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. Pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você perdido eu viajei pelas curvas do seu corpo. Eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento, tanta emoção quase não aguento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Amado Batista, Desejo e Segredo. Eu tenho outro pedido aqui, é da Elielma Maria do Nascimento. Ela pediu uma música do Pedro Bento e Zé da Estrada, e coincidentemente hoje, no dia que eu gravava esse programa, eu estive lá no escritório do Mairi Porã, que é o empresário do Pedro Bento e Zé da Estrada, né? A Elielma pediu e eu vou trazer. Elielma, é o seguinte, eu vou anunciar essa música, se tiver, toca, se não tiver, vou procurar outra do Pedro Bento para você, tá bom? Pedro Bento e Zé da Estrada, Barbaridade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. viajando nas estradas, Zerroia na frente, tocando berrando, chamando a boiada e Chiquinho. Sempre do lado, distraindo o gado, tomando cuidado nas encruzilhadas. E nós três vivia tocando a boiada. Mais um dia na invernada deu uma trovoada numa derriçada, o gado estourou. Nesse dia morreu Zerroia, caiu do cavalo, foi dentro do vale, a boiada pisou. Fiquei eu e Chiquinho tocando a boiada. De rodeio, Chiquinho bebeu e não me obedeceu, pulou no picadeiro. No relance, atirei na res, a vaca tremeu, mas no pulo que deu, matou meu companheiro. Eu fiquei sozinho tocando a boiada. Viajando nas estradas, não toco berrante, nem vejo lá diante meus dois companheiros. Desse trio ficou a saudade, em toda a cidade o povo pergunta dos três boiadeiros. Eu fiquei sozinho tocando a boiada. Eu fiquei sozinho tocando a boiada. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Eu toquei a música do Pedro Bento e Zé da Estrada. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é promotor de eventos, né? Você já pode começar a programar, porque esse ano acabou, esse ano já foi, né? 2014 está chegando aí, e a RBM Música oferece para você os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Eliane Samuel, Wagner Simão, Os Canarinhos do Brasil, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 619981-3601. 619981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eles estão de volta, os irmãos Bob Robson, Só Quero Ficar.

vou pegar minha mula, vou antes que tudo repente, porque tô achando que o tempo tá quente, pior de que anda, não pode ficar. Trilha sonora da minha vida, Ari Toledo, e um grande sucesso, Pau de Arara. O radialista J. Rai, lá de Iranduba, no estado do Amazonas, ele ouve o nosso programa todos os dias pela internet, na Rádio Estúdio Brasil, e outro dia ele me ligou para falar de umas meninas que tinha feito uma apresentação no programa Terra da Padroeira, né, lá do Kleber de Oliveira, lá da TV Aparecida. E eu vou atender um pedido do Rai. Ô Jota, um abração pra você. Tá aí as meninas, ó. Barra da Saia, Não Brinca com Meu Coração. E agora é dono do meu mundo e a minha vida vai mudar. Se pensa que sou seu brinquedo, estarei pra sempre em suas mãos. Eu vou te contar um segredo, ninguém brinca com meu coração. Vai me dominar. E agora é dono do meu mundo e a minha vida vai mudar. Vida vai mudar. Se pensa que sou seu brinquedo, estarei pra sempre em suas mãos. Eu vou te contar um segredo, ninguém brinca com meu coração. Da Saia, Não Brinca com Meu Coração. Eu aqui em São Paulo, visitando os amigos, né? Visitei a Maria José do jornal Sertanejo, que vai sair uma matéria a nosso respeito aqui breve também, né? Visitando os amigos, eu me lembrei que em dezembro de 1987 eu estava aqui na capital de São Paulo para lançar um disco que eu gravei na gravadora 3M, e o lançamento seria no programa do Chitãozinho e Chororó, do SBT, que era a maior audiência da televisão na época, né? E a música que eu gravei é essa aqui, que foi também o meu primeiro sucesso nacional. O avô do João, Cleiton Aguiar, Tempos Atrás. Eu nasci no interior há tempo. tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. No meu lugar, cada esquina um violão, cada boca uma canção, cada peito um grande amor, cada olhar uma paixão. Ficou perdida no tempo, sorrisos e lágrimas de alguém que partiu. Sendo a verdade, a felicidade, há tempos voou. Cadê? Cadê os gritos vadios de nossas gargantas? O tempo calou. Pra onde foram todos os sonhos que naquele tempo a gente sonhou? Será? Será que eram sonhos difíceis? Eu já não consigo nem recordar. Será? A vida é caminho, estrada comprida e nunca dá lá. Só sei e hoje o meu peito é a casa vazia da solidão. Lembrando, buscando o passado a fazer morada no meu coração. Eu nasci no interior há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. Eu nasci há tempos atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. Eu nasci no interior há tempos atrás. Cleiton Aguiar, tempos atrás. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, dá só uma paradinha, presta atenção nesse recado aqui. Você gosta de ficar bonita, não gosta? Qual é a mulher que não gosta, né? Eu quero passar para você uma dica de uma linha maravilhosa chamada Puro Ômegas. Shampoo, condicionador, creme facial, hidratante corporal, óleo de massagem, máscara capilar, creme para pentear, sabonete líquido e creme hidratante sebo de carneiro. Olha, foi a maior descoberta da ciência nos últimos tempos, porque ele contém na sua fórmula todos os ômegas que a natureza pode fornecer, viu? E você pode adquirir de três formas: pelo representante local aí na sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje é uma dica muito importante. E a gente, às vezes, a gente não presta atenção nisso. Qual é o seu bem mais precioso? Qual é a maior dádiva que você recebeu de Deus? O dom da vida, com certeza. E o que você tem feito da sua vida? Você tem vivido a sua vida com alegria, você enfrenta os problemas com coragem, você enfrenta com disposição, ou você enfrenta reclamando, lamentando, ou você se acovarda e nem enfrenta os problemas? Qual é a sua atitude frente à vida? Então é isso que eu queria falar com você hoje. Porque esse presente que Deus nos deu, existem muitas pessoas que passam pela vida, mas não vivem. Existem pessoas que têm momentos de muita alegria, mas elas não saboreiam esses momentos, porque elas estão pensando nas dificuldades do passado e imaginando e sofrendo com dificuldades no futuro que nem sabe se vão acontecer. Eu conheço muita gente que sofre por antecipação. Ah, eu não vou viajar não, porque se eu viajar o carro vai furar o pneu, vai capotar, vai bater, não sei o quê, e sofreu uma semana. Aí viaja, não capota, não fura o pneu, não acontece nada, sofreu de graça. Então, gente, nós estamos no fim do ano, Natal está chegando, muita festa, o povo do interior vai visitar os parentes na capital, o povo da capital vai visitar os parentes no interior, é muita festa. É uma hora de você parar para refletir o que você tem feito desse presente maravilhoso que Deus deu para você, a sua vida, viu? Ah, mas é, ô Cleiton, a minha vida é muito difícil. Não é a sua, não, de todo mundo. Olha, todas as pessoas, todas, sem exceção, aquele seu ídolo maravilhoso que só aparece bonito na televisão, ele tem os mesmos problemas que você tem. Ah, mas se eu tivesse dinheiro? Dinheiro não tem nada a ver com felicidade. Dinheiro é uma beleza, ele compra coisas. É uma beleza, você tem, faz o que você quer, mas só isso. Dinheiro só serve para comprar coisas. A felicidade é uma coisa que vem de dentro de você. Não adianta você querer exprimir um sorriso só com os lábios se os seus olhos não acompanharem. Então a minha dica de hoje, deixa de reclamar, viva a vida, esse foi um presente maravilhoso que Deus lhe deu. E eu tenho procurado viver a minha com a maior alegria possível, mesmo com todos os problemas que eu tenho, que são iguais aos seus, tá bom? Viva a vida e deixa de conversa. O meu amigo Rui Barbosa me deu um grande presente. Ele vai cantar Feliz Natal. O nosso amigo, o nosso radialista, Cleiton Aguiar, quer desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. Esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, feliz ano novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, feliz ano novo. É um novo sol, é um novo dia, é você participando, é mais harmonia. Uma nova esperança acaba de nascer, é você participando e fazendo acontecer. A felicidade tá em todo lugar, de mãos dadas vamos caminhar. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, feliz ano novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, feliz ano novo. O nosso amigo, o nosso radialista, Cleiton Aguiar, quer desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Rui Barbosa, Feliz Natal. E se você quiser uma música do Rui, falando aí da sua cidade, da sua rádio, do seu estabelecimento comercial, liga para o nosso escritório, 61-9981-3601, que nós vamos passar o contato do Rui para você falar direto com ele e contratar. Ele faz uma música assim em 5 minutos e grava no mesmo dia, no outro dia está te entregando. É uma máquina de sucesso o Rui Barbosa, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um dos seus primeiros sucessos, É Proibido Fumar. Música. diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas não adianta o aviso olhar, pois a brasa aqui agora eu vou mandar. Nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar. Garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente, feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar. Faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar. Garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente, feliz, mas nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar, que é proibido fumar, que é proibido fumar. O cantinho do rei Roberto Carlos, é proibido fumar. Essa é do tempo da Jovem Guarda, na década de 60. Alô, Arota! Ei, o povo da minha terra é engraçado demais, né? A paciência dos mineiros. Numa rocinha na beira da estrada, tinha três mineirinhos sentados em riba do calcanhar, pitando um pito de pai, depois terminou o serviço ali para umas 4 horas da tarde, porque eles começam cedo, mas para cedo também, né? Aí passou um carro e jogou poeira nos três. Uma hora depois, a poeira baixou, um dos mineirinhos falou assim: compadre, era um Ford, era uma caminhonete Ford. Os três calaram a boca. Mais uma hora depois, o outro falou assim: compadre, não era Ford, compadre, era Chevrolet. Calaram a boca de novo. Uma hora depois, o terceiro mineiro levantou, bateu a poeira da roupa assim e falou assim: ó, gente, eu vou embora, eu não gosto de ver discussão. Essa é a discussão dos mineiros. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Você sabia que na hora da crise que é a melhor hora de você iniciar um negócio? Os grandes empresários, as grandes fortunas nasceram exatamente no momento de crise. Então, ao invés de você ficar reclamando que a vida está difícil, eu vou lhe dar uma oportunidade rara para você ganhar dinheiro. E eu testei, porque eu abri uma distribuidora aqui em Brasília e está dando muito certo. Eu quero oferecer a você a oportunidade de você se tornar um representante da Alporte Jeans. Uma confecção, uma fábrica de jeans lá de Toritama, em Pernambuco. Você compra direto da fábrica. Modelos moderníssimos, um jeans macio, estou usando, estou vestindo, bonito, macio, confortável e muito barato. Você tem a possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender bem mais barato do que a concorrência. Eu estou aqui em São Paulo, andei vendo numas lojas aqui, mas passa longe o preço da Alporte Jeans, né? Se você quiser fazer um teste, você faz um pequeno pedido, e vai aumentando o pedido aos poucos, logo, logo você vai estar com uma grande loja aí na sua cidade. Anote os telefones, 61-9981-3601, 9981-3601 da Vivo, ou 61-8143-8802, 8143-8802, é um telefone da TIM. Seja um revendedor Alporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu quero mandar um abraço muito especial lá para os meus amigos lá de São José do Mantimento. Eu estava vindo no domingo aqui para São Paulo e o Diego, o Erliton Diego, me ligou lá da rádio lá de São José do Mantimento e me disse: Cleito, o prefeito me pediu que fizesse um contato com você. E mesmo na viagem, eu consegui estabelecer um contato, mesmo sendo domingo, com o empresário do Chico Rei Paraná, porque o Diego me disse que no aniversário da cidade, no mês de junho, no mês 6 do ano que vem, né, o prefeito queria contratar o show do Chico Rei Paraná e do Cleiton Aguiar no aniversário da cidade. E ele me autorizou, desde já, eu liguei, fiz os contatos e tudo, passei as condições, e o Diego me autorizou a avisar o povo de São José do Mantimento que no mês de junho de 2014 vai acontecer o grande show de Chico Rei Paraná e Cleiton Aguiar e banda em São José do Mantimento. Diego, um abração para você, um abração para todos os ouvintes aí da sua rádio, os amigos de São José do Mantimento, um abração no prefeito, eu esqueci de pegar o nome do prefeito, mas depois eu vou pegar e vou agradecer a ele aqui no programa, viu? Nós estaremos aí, Chico Rei Paraná e Cleiton Aguiar, no mês de junho, comemorando o aniversário de São José do Mantimento, bem ali nas minhas Minas Gerais. Aniversariando hoje, a Maria Terezinha Brandão Moraes, Keké Teixeira, Ana Flávia Garcia, a Cleide Miranda Santos, o jornalista, meu amigo, Márcio Braga, o Chico Amado ou o Xodó, um dos dois. Um dos dois está fazendo aniversário, eu não sei exatamente qual, mas é um dos dois, né? E a Leila Aquino, minha querida amiga lá de Brasília, também fazendo aniversário hoje. E hoje também é uma data especial para minha família, porque é o aniversário do meu primeiro filho, do primogênito, dia 9 de dezembro, é o aniversário do Bruno Aguiar, é o meu primeiro filho, filho mais velho, um filho muito dileto, muito querido, uma pessoa muito amada, não só por mim, mas por toda a família e por seus amigos, porque o Bruno é um homem de caráter, né? E além, pai do João, né? Marido da Rafaela, gente da melhor qualidade. Eu sempre digo que o Bruno foi uma das minhas melhores produções em todos os sentidos. Né? Um presente que a vida deu para mim, para a Glaucia e para toda a família. Eu quero desejar a todos os aniversariantes o mesmo bem que eu desejo ao meu filho, a todos vocês e até você, que eu não estava sabendo que você não me falou. Eu vou trazer a oração do amigo. E quero aproveitar para dedicar essa oração do amigo para um amigo que me acolheu aqui na sua casa em São Paulo. É o Carlos Dário Pereira e a sua esposa Helena, que me acolheram aqui, a mim, a Eliane, o Samuel, ao Lisoel, né?

alegria. Tenho a mulher me despedir. Deixo para sempre a boemia. Em busca de aventuras vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a sina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, tua estrada, e eu também irei pra muito além. Da lama tu fizeste tua morada, e eu quase caí nela também. Chorar os olhos meus, não posso mais viver a teu lado, mulher, flor do lodo, Biá e Goiá, Flor do Lodo. A frase irretocável é de autor desconhecido. Não tenho medo do futuro, afinal, ele não me pertence. Não tenho medo do futuro, afinal, ele não me pertence. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Flávio Brasil. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que você pode acompanhar pela Parabólica, pela Sky, GVT, TV Vivo, Claro TV, TV Oi, TV CTBC e direto no site rbtv.com.br. Amanhã duas entrevistas muito interessantes. Eu vou conversar com Frei Vicente, um frei alemão que vive desde 1965 no Brasil, e também com a modelo atriz campeã, 16 vezes campeã brasiliense, 6 vezes campeã brasileira e 2 vezes campeã sul-americana de karatê. A menina é uma fera, é uma bela que é uma fera, né? Ela foi Miss Brasília e foi também musa do Flamengo. Então amanhã, às 23 horas, pela Rede Brasil de televisão, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Flávio Brasil. Te namoro sim! Te namoro sim. Se me quiser, eu quero ter você.

o Paraguai. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vais levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vais levando meu amor. E assim ele se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ele vai magoado, eu bem sei que tem razão. Fui ingrata, eu feri o seu meigo coração. Faculdade da Música apresentou As Galvão Xalana para o meu conterrâneo, meu amigo Velho Carneiro, lá de Coromandel, que agora faz parte do perfil número 2 do Facebook do Cleiton Aguiar. Um dos maiores sucessos desse ano que está terminando, Bruno Marrone, Vidro Fumê. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado de vidro. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. E com essa música bonita, romântica e apaixonada do Bruno Marrone, Vidro Fumê, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim